Turno 785, decolado ao 06, controle agora em 199, decimal 35, tem um bom voo, boa tarde. 0935, obrigado, boa tarde. Tarde, voo 1785, a na subida da El. Gente, portão 2, entendido, desconsidera a reportagem da Juliana. 5, subida da El. 785, sub e mantém 360 da El. 360 da El, voo 1785. Vai, que é o Delta, prossiga. Mike Eco Delta, frequência livre. Alô, Guardião. Zero dois, prossiga. Zero dois, prossiga. Sobrevoo seria entre Simbra e a cabeceira? É, exatamente. À direita da cabeceira. Presidente, para sobrevoo no local, deverá chamar agora a torre em 1183. O Guardião 02. Chame agora 1183. Controle de Salvador, comprava aqui com a cidade, Brava que seja Foxtrot, a porta de Simbra. Brava que seja Foxtrot. Salvador, é o Guardião 02? Prossiga, mais Papa Lima. Ativo, decolado espanhol, autorizado. Eu quero direto para a escuta, restrito a 300 pés. Guardião 02, restrito 300 pés na minha escuta, o Guardião 02, sim, ativo. 02. Negativo. Ok, a sua aeronave ela prevê que efetue notificação de voo junto à sala de tráfego. Positivo, só que a gente vai fazer a notificação então. Voo no 649, chame Recife, e um no 288, ao término 3325. A sua transmissão foi sumindo, controle, podia repetir? Recife, no 288, ao término 1-3325. 288-2335, voo 1649. Quebec Serra Visual, reporte Veracruz, confirme POB, 1013 ao ajuste. POB no 05. Controle, Mike Papa Lima? Só um instante, Mike Papa Lima, mantenha-se no setor. Tá mantendo. Lima, deveria ter feito primeiro a notificação de voo quando foi for a decolar do grupo de Zulu lá no espanhol. E na sequência da Praia do Forte no retorno, e tão logo agora de Salvador. Efetue o pouso novamente no espanhol e efetue sua notificação para os dados das seguintes que virão. Ofício, o retorno para o espanhol? Positivo, comandante. O senhor tem efetuado os seus voos e nem sequer passado a notificação de voo para a sala de tráfego, que é o órgão que compete colher seus dados. Positivo, então, senhor. Eu vou fazer o retorno. 040, está 3567, completamente visual. 3567, desça e mantenha 2000 pés, livre LS, completa sinal do ILS. X-Way 1013 o ajuste, a cabeceira deslocada a 1200 metros. Autorizado pelo ILS, está 3567, para 2000 pés. Gol no 785, chame Recife, ano 288, ao término 3325. 288, 3325, boa tarde, outro lado. Autorizado nível 300 para Brasília, via para o Zulu no 7. Decolagem da pista no 0, primeira curva direita, saída gole, transição ofito. Controle 119, decimal 35, código 5174. Está distante aqui umas 10 milhas, tem condições de liberar. Agora a gente pode também operar aqui sem interferir, inclusive no Resolution. Na hora que ele estiver bloqueado, fica pairado aqui. E como de outras vezes, se o senhor permitir, não vai nem interferir aí. Na 321, cotejamento correto, a pista agora com apenas os primeiros 90 metros impraticáveis. Ok, 90 metros. Os dados da notificação via fonia. Negativo, senhor, está pousando o curso espanhol. Ciente. Referir-se na aproximação do R2. Ok, se o senhor determinar, a gente pode sair. Eu estou informando ao senhor que de outras vezes já houve outras situações em que nós nos mantivemos aqui até mais perto da cabeceira e não houve qualquer problema, mas se o senhor determinar, nós vamos afastar e abandonar a corrente aqui. O Guardião 02 informa que enquanto não tiver tráfego, é permitido, mas quando tiver tráfego aproximando para a final da 1-0, vai ter que se afastar da final da 10. Sem problema, será cumprido. Só informei o senhor de outras vezes, nós permanecemos. Após o bloqueio, a aeronave fez um pairado e não tem problema. Mas a gente afasta, sem problema. Gente. Boa tarde. Ono 396, acione identificação desse, mantém 50 na chegada, Mari. A gente ficou na 5050, chegada a Mari. Você confirmar se a extensão da pista está com menos de 1200 metros? A cabeceira está recuada a 1200 metros, deslocada à frente 1200 metros. Obrigado. Controle Salvador, boa tarde, o gol no 755. Gol no 755, desse mantém 40 na chegada a 1013 agora o ajuste do ativo. Descendo ao 40, 1013 agora o ajuste e solicita, se possível, efetuar o RNAS da 190, o Bono 755. Sim. É o 1755, ele solicita, se possível, efetuar o RNAS da 190. Ciente, aguarde a autorização do mesmo. Ciente, 1755. Localizador completamente visual, tá? 3567. 567, torre 1-3. Quer confirmar? 3567, chama a torre 1-3. 283, ligado. Salvador, boa tarde, está 3537, estabilizado o localizador, ciente da restrição da pista e avisando. 3567, continua a aproximação, reporte externo, baixar de trabalho. Passarinho. Passou externo, passou para voo, avisando, está 35 metros. Gente, o TAM 3567, pouso autorizado, pistão no zero, o vento 160 graus com 07 nós, ajuste 10, 13, informa os primeiros 90 metros, pistão no zero, estão fechados. É, 90 metros, então, não há mais 1.200, então. Firmo, os 90 metros, primeiros 90. Gente, obrigado, viu, TAM 3567. Mantém um 60, 060, chegada bom. 060 na bom, coragem daí. Gol no 396, controle. Mantenha a presente velocidade, curva direita para 50, 050, limite ao localizador. Positivo, desse mantenha 2.000 pés com 1.013 nós hoje. 2.000 pés com 1.013. Gol no 755. Desça e mantenha o nível 040. Proa do Serra Vitor 368, 210 nós. Gente, descendo a 40 na proa do Serra Vitor 368, 240 nós. Gol no 755. 210 nós. Ah, desculpa, 2109, agora 755. Gente, o Guardião 02, mantém a minha escuta. O 06, boa tarde, prossiga. Vou no 925, reautorizado 50050. Qual na descida? 50 na descida, nível 050, 250 nós como máxima. Ajuste navegação, passar uma centena com 210. Ok, está autorizado então descer para o 050, mantendo 250 nós. É, vou cruzar o nível 100 com 210 nós, igual na descida. Vou cruzar uma centena, 210 nós para a redução. No sequenciamento é o número 3 instrumento. Gente, igual na descida, vou cruzar o nível 100, 210 nós. Quilo Quebec Serra para rotatória. Para Serra. Comandou o Guardião com pretensão de cruzamento 1-0, trocinho para 1-7, trocinho de caçador 06. Guardião 02? Afirmativo. Eu vou prosseguir para o pouso na 17 ou direto no pátio Graé? É, vamos direto para o pátio para liberar a pista aí para o caçador 06. Gente, então o Guardião 02, pouso autorizado direto no pátio do Graé. O vento 180 graus com 06200 nós, ajuste 10, 13, reporta solo controlado, Guardião 02. 180, vento com 612, reporta solo controlado, Guardião 02. 3567, seu solo aos 21, chama o solo agora no 21 decimal 9, boa tarde. 29, voa. Salvador, boa tarde, 3567, táxi via Alfa Juliette, VIT 08. Alfa Juliette, 206, tá na escuta do guardião? O caixa 206, informa o tráfego guardião 02, efetuando pouso no pátio do Graer. Fique atento. ILS, tem glide, 1013. Pra 060, intercepta a lock sem glide, chamará estabilizado, igual no 306, 1013. Confirma, intensidade muito baixa. Confirma o gate, o tá 3567, tem mesmo? Ok, tá 3567, o gate 08. 08, obrigado. É, né? Tá visual com algum tráfego à frente, 5 milhas. Tá na. Não, no norte do aeródromo de Salvador, a 5 milhas. Ainda negativo, vamos ficar aqui observando. Ok. Gol no 755, autorizado o procedimento RNAV. Reporte final. Autorizado o RNAV, reportará na final gol no 755. Gol no 925, 210 nós, desse mantém o 50. 210 nós para o 50, gol 925. Espera da ONU 7, o caçador 06. Autorizado ingresso, caçador 06, reporte pronto para decolagem. 06. O caça 206 livre decolagem, dá 17, vento 190 graus, 10 nós, ajuste 10 no 3, reporte fora do solo. 06, ciente, iniciando. No 396, completa a final do RNA, do ILS X-Ray sem glide, torre 98, 3013. Completa ILS X-Ray sem glide, 3013, gol no 396. Positivo. Gol no 755, redução para aproximação, tráfego a 37 milhas, tráfego da companhia. Ciente, iniciando a redução, gol no 755. Manda para Kilo Quebec Serra. Kilo Quebec Serra, aproximação com a torre em 1-8, decimal 3-0. O tráfego à frente permanece 5 milhas à sua frente com deslocamento no Nordeste. Ah, sim, achei. Vamos ficar de olho aqui. Obrigado, um abraço. Ok, só que o mesmo agora encontra-se com deslocamento no Nordeste. É. Ator, até o retorno. E, por gentileza, se eu puder coordenar o 380 São Paulo, a gente fica muito grato. Sim, gente. Ok, grato, tá sempre da sua fã. Paulo Salvador, boa tarde, seu 3835. Boa tarde para Campinas, aguarde coordenação. Aguardando, seu 3835. O Pio Quebec Serra. Serra. O ideal seria então reduzir. Aguardando, já avisou com o blog da Gol. Pio Quebec Serra informa o segundo tráfego próximo à Duna. Outro Boeing da Gol, ok? É, porta final de 3 milhas em condições de ser o número 2. Afirmativo, obrigado. Gol 396, pouso autorizado, pistão no zero. O vento 180 graus, 10 nós, ajuste no zero, 12. Informa os primeiros 90 metros, pistão no zero estão fechados. Ok, 1012, informe 90 ou 1200 metros a menos? Primeiros 90, 90 metros. Aqui, eu tive informado 1200 e o controle também, foram 1200 metros mesmo. Foi até o 00, o Gol no 396, foi 1200 só até o 00. A partir desse momento, os primeiros 90 metros. Era o Notam, mas não ativo, tinha passado a hora e estava ainda, não mais, se aproximar para os 90 metros. Então. No 83, no 755. 183, o Gol no 755. Salvador, boa tarde, Gono 755. 755, continue a aproximação, número 2 para o pouso em Salvador, reporte no Serra Victor 372, baixado e travado. Sente, reportará o Serra Victor 372, baixado e travado, Gono 755. 2,5 Gono 7, Kilo Quebec Serra. Gente, o Kilo Quebec Serra. Tem pouso autorizado, pistão no 7, o vento 1 no 7, 0 graus com 0,9 nós. O ajuste é 1 no 0, 1 no 3. Engenho 050, Gol 925. Informação aguardando pista livre e informando que os primeiros 90 metros pistão no 0 estão fechados. E o ajuste é 1 no 0, 1 no 3. Ciente, o Gol no 755. Gol, objeto às 2 horas de travessia de contato. Gol no 925, controle. Escuta pra cima. A cabeceira está deslocada agora apenas 90 metros, ok? Obrigado, 925. Fala, Gol 396, livrando. Gol 396, táxi via Alfa Índia, gate 01. Alfa Índia 01, 396. Trip 5488, acione identificação, desça e mantenha nível de voo 50 na chegada Mari. 488, identificou 050 na chegada Mari. Gol 755. O Kilo Quebec Serra solo aos 29, táxi livre à direita, boa tarde. O Gol no 755 informando o Glide, se está recebendo o Glide, desconsidere. O controle falou que ligou por engano, ok? O Gol no 755, tem pouso autorizado, pistão no 0, o vento 180 graus, 08 nós. Ajuste 10, 103. Ciente, estariza o nosso pouso, então na 10, o Gol no 755. Esse mantém um 60 na chegada Mari, Mike Charlie Mari. Tá, está confirmando 900 primeiros metros ou 90 metros de testado? 90. 90 feitos, grato. Controle Salvador, trip 5488. Prossiga, trip. Foi solicitado pelo centro, mantém high speed na descida, confirma? Considera high speed, mantém a chegada. 1013 é o ajuste do altímetro, porém a velocidade está liberada. Ciente, 1013 liberado, 5488. Estabilizou com o 925. O 930, 925, 90 metros apenas deslocada. E se por um acaso estiver recebendo a informação do Glide, desconsidere-a. 7-9-2-5. Está recebendo o Glide? Está recebendo, sim. Ok, desconsidere. A cabeceira está deslocada a 90 metros e o Glide não é para ser utilizado. Ok, Gol 9-2-5. O Bravo é o que você está o corredor interlado e mantendo o número 7. Bravo é o que você Foxtrot, ciente, suba para 1500. Gente, atenção para o 1500 metros, Bravo 6 Foxtrot. Zero aeronaves aguardando autorização, a demora é devido a congestionamento na área de Recife. Eu ainda não consegui contato com o centro. Liberar a direita, vai chamar o solo 21.9, boa tarde. Liberando a direita, chamando o solo 219, ligado, boa tarde, agora no 755. Só em Salvador, é gol 925, boa tarde, sinal baixar através. Gol 925, continua aproximação, aguardando pista livre, aguardando liberação da aeronave da companhia. Tem nessa escuta, gol 925. O gol no 925 informa os primeiros 90 metros, pistão no zero estão fechados. O vento 1.70 graus com 0.8 nós, ajuste 1.0, 1.3, pouso autorizado, pistão no zero. Desejo o pouso pistão no zero, gol 925, ajuste no 0, 1.3, sente os primeiros 90 metros. Confirme. É o gol 1.755, levou o nosso escudo. 1.755, táxi via Alfa, reporte para ingresso na Juliette. Táxi via Alfa, reportada para ingresso na Juliette, gol 755. Próximo ao canteiro, aqui tem um canteiro à direita da marca, com setas, indicando setas e após uma barra em branco. Gente, gol 925. Estou enterrado. Chanel 6321 para o táxi 60 a bordo 313 com Goiânia de alternado. Repita apenas PLB? 60. Sente o Chanel 6321, táxi via Juliette, Alfa e Charlie. No ponto de espera da Charlie, chame torre 1-8, decimal 3. Ok, Juliette, Alfa e Charlie. No ponto de espera 1-8-3. Ok, bom fim de semana. Exatamente. Os primeiros 90 metros impraticáveis. Entre Mike Eco Delta, prossiga em condições visuais a 1.000 pés. Reporte através do assunto. O Gol 925 vai seguir o tráfego da companhia, reporte para ingresso no Pátio 1. Não é para ingresso no Pátio 1, seguindo o Gol 925. Controle, o Bravo de Foxtrot está corredor interlado na prova da rotatória, mantendo no 1.500 pés, avisou com o Bravo. Torre 1.8.3, Bravo de Fox. Confirme, Bravo de Fox. Chame a torre na frequência 1.8.3. Gente, torre 1.8, decimal 3, Bravo. 5.1.6.1. Vai prosseguir na descida. Tribe 5488, deixa 2.000 pés, ajustado no 0.3, está autorizado, ele é SX-Ray, sem o glide, reporte localizado. 488, autorizado 2.000 pés, ele é autorizado sem o glide, vai reportar no lock. Prova 3.4. Estou em Salvador, Oceaner 6321, ponto de espera da Charlie para 1.0, pronto. O Gol no 755, autorizado ingresso, gate 04. Autorizado ingresso para 04, gol no 755. Gol no 925, autorizado ingresso, gate 05. 05, gol 925. Que Charlie Mike reduza para 200 nós, desce até 3.000 pés, ajustado no 03. 200 nós para 3.000, vai para 3.000.